Sheffield. Estamos começando mais um Tweep View. Eu sou o Eric. Eu sou o Magari. E eu sou o Mônio. E hoje a gente está de volta aqui com os episódios do Spectacular Spider-Man, os episódios 4 e 5, né? A gente não vai falar de novo que a série é maravilhosa nem nada, não, mas todo mundo sabe que a gente gosta, né? Mas é. A gente não vai falar, mas é. Então, pra quem não ouviu os últimos programas, só atualizando, basicamente a gente dá o play aqui todo mundo junto, vai assistindo o episódio e comentando, né? A ideia é que quem tá ouvindo assista junto, né? Ou então, se a pessoa só quiser ouvir mesmo o programa, tem o áudio de fundo baixinho. Só lembrando que quem quiser acompanhar, pode ter a opção, né, de comprar os DVDs com episódios, ou sendo Netflix, baratinho lá, e eles não estão pagando o jabá por isso. Tem as duas temporadas bonitinhas lá, facinho. Isso, a gente até assustou hoje, né, que eu tava olhando que lá só tinha temporada 1, mas ela tá com 26 episódios, na verdade, são as duas temporadas em uma só, né? Espero que seja, se eles estiverem repetindo os mesmos 13 vai ser chato. Bom, então eu vou fazer uma contagem regressiva, 3, 2, 1 já, a gente dá o play, beleza? Beleza. Então, 3, 2, 1, play. Por enquanto, quais inimigos já apareceram aí? A gente já viu a Abutre, Electro, o Lagarto. E o Lagarto, exatamente. Largato. E os executores. Isso, cabeça de martelo também e tal. O episódio começa com eles roubando um carro forte, literalmente. O ataque dos Transformers. Optimus Prime, seu pilantra. Alguém comentou lá no site, que acho que foi no grupo, que a gente às vezes fica calado assistindo, mas é porque às vezes não tem o que comentar, né? O Magari mesmo comentou isso um dia. Só se fica narrando a cena, o que é chato. A gente já vê a primeira alteração, entre aspas, que o desenho fez, né? Que o Montana vai virar o Shocker. Exatamente. Ao invés do Herman Schultz. Sinceramente, pra mim, não faz diferença. Não faz. Essa é só comentar. É, uma adaptação que ficou legal, né? Eu vou te culpar eternamente que toda vez que eu ouço a musiquinha do espetáculo Spider-Man, eu lembro a versão em português europeu. No último programa, o Magarin colocou na edição lá pra quem quiser ouvir, né? Vergonha. Acho que eu coloquei no post também. Colocou. A abertura do YouTube. Estamos segurando pra não cantar junto. Mas é interessante que, assim, é uma adaptação. Tem gente que acha que a adaptação apaga a obra original, né? E aí não, é uma adaptação, é uma versão, mesmo, né? Cara, é o mesmo cara que adora ouvir a musiquinha de abertura em português do pelado. Fala um que teve música em português aí. Cavaleiros do Zodíaco, pronto. Cara, o Peter dormindo, ele é muito inteligente, é mesmo aí, né? A inteligência é a marca registrada do personagem. A gente vê aí como de praxe que a Tia May tem os poderes da conta, é ótimo. Os problemas com conta aí pra pagar. Com grandes contas vem grandes pagamentos. Jane, uma menina adorável, você tem que conhecê-la. E como é que ela é, Tia May? Ah, ela tem uma personalidade maravilhosa. Ela está lá. Nós não vamos. Pode falar. Começou a tentar aí colocar a Mary Jane na história. Empurrar a baranga da Mary Jane, né? E é igual as revistas, né? Tipo, ela tentando. Tentando apresentar o Peter pra Mary Jane, e ele, pelos comentários, achando que a Mary Jane é horrorosa. E eu sei que você tá precisando. Não tem que ficar me agradando. Vou superar isso, mas tem que me dar um tempo. Tá legal, valeu. O Ed aparece só pra cumprir tabela no episódio. Só pra garantir o contra-cheque. Peter. Que bom te ver. Veio ajudar o Harry? Nós ajudamos um ao outro, senhor. Não, não, Peter. A modéstia. O Harry, o Sr. Osborne com o cabelo bonito. É legal que o cabelo parece que ele encaixa um lado com o outro, né? O direito com o esquerdo, tipo cobrindo careca, manja. Sei. Parece tipo uma mão, né? Com os dedos entrelaçados, sabe? Então é. Tipo aqueles. Tem uns bloquinhos de montar. Olha só, você vai encaixando pra fazer um quadrado. Que seria demais se o dinossauro. Como é a palavra? Cheguei aqui pra ajudar o Harry a estudar, ô Harry, beleza? Deixa eu mexer no seu computador. Posso dar uma olhada no meu Face? Ah, é só uma garota que ele não quer que eu conheça. Ela disse que ela tem uma personalidade maravilhosa. Eu tava pensando em convidar a Gwen, só como amiga, sabe? Na verdade, eu não sei não. A senhorita Stacy não. É, lembrando aí, ele tá comentando, lembrando que no último episódio teve um probleminha lá com a. Ó, tem uma aranha ali na escrivaninha. Venha o mais rápido possível. Ou, sei lá, o que é aquilo. Faltam patas ali. É, o Peter teve um problema lá, que ele priorizou as fotos, né, aos amigos. E tem o fato de que ele usou skate. Importante. Com licença, senhor. Eu sou o Peter. Sei quem você é. A gente tem o Hitler aí. Sou 41 segundos do meu tempo outro dia. Não tenho mais 41 para perder. Mas... Resposta perfeita, garoto. Onde está o moleque do Parker? Passei um e-mail para ele há 47 minutos. Por que ninguém pegou meu café? O Peter chegou rápido pra caramba lá, né? Ele reclama que mandou um e-mail há 76 minutos e o Peter não chegou ainda. Eu fiquei parada. Chame-o de volta. É, ele foi com... nas aerolinhas Spiders. Eu peço desculpa. Pronto, piadinha clássica de porta giratória. Pois é. Aquele maluco fantasiado vende jornais, então eu quero outro monte de fotos em minhas mãos até o fechamento. Agora que eu reparei que tudo que tá na parede do Jameson é propaganda sobre ele mesmo, matéria sobre ele mesmo. Oi, o Ego, como é que fica? O planeta vivo, você fala? O Egon morreu. Por que você trabalha? Que horrível. Como Jameson? No fundo, é, foi horrível. É um homem decente. No fundo, tem uma história que aparece um alter ego, vocês já viram? É um ego alto? Até mais, Peter Parker. É o planeta irmão. Ele voltou. É aquela na Grandes Heróis Marvel que aparece. Poxa, Thor lá. Quem será aquele ali? Aquele de camisa listrada mesmo? Olha só, isso é que eu chamo de pilantra. Eu tenho dó dele, cara. Acho que ele só tem uma roupa pra usar. É tipo o Seu Madruga e pessoal. O engraçado é que o Seu Madruga era uma só mesmo, porque tem aquele episódio que ele pinta e a roupa suja. Dali pra frente, todos os episódios, a roupa tá suja, sabe? Até o fim da série. Pois é. Faltam 2 horas pro fechamento. Deixa comigo. Eu não quero que aconteça nada com isso. Nada pode acontecer com esse cheque. Vou guardar na minha mochila? Não, deixa aqui dentro da minha calça. Por que não? Um lugar seguro. Marco, quantas vezes eu tenho que te dar uma lição, hein? E cadê o seu amigo bacana, o O'Hearn? Olha, a gente tem que parar de se encontrar desse futuros jeito. Futuros Homem-Areia e Rino, né? Precisamente. E o atual Chakra. Exatamente. Tô lembrando do Trip View, tô em choque. Por isso que o Herman não quis participar. Quem não ouviu, o Trip View tá no post aí. Com as sequências super másculas do Homem-Aranha e Shocker. Fica quieto, rapaz, meu poder acabar com vocês vão se chocar. Nossa, Deus. Quem é você? Me chame de... que tal... Shocker? Nossa, a legenda da Netflix chamou ele de Vibrador. Vibrador. Vibrador sinistro, né? Que era. Era, original. Ah, meu Deus, as piadas voltando. A gente fala Shocker, mas na verdade é Choker, né? Choker. Processo. É Shocker, Shocker. A gente fala Batman e certo é Batman. É verdade. Marvel. Tem gente que fala Marvel e fala DC. Então tem que falar DC e Marvel, né? Alguma coisa assim. Tem gente que fala o Wolverine. Agora fica fora disso. Ah, não passa um, né, Magari? Aí o Aranha também atacando o Shocker por trás. Aí, ó, repetiu a cena da revista. Do Homem-Aranha agarrou o Shocker. E o Shocker vibra. O Shocker começou a vibrar. Tá vendo? Você falou o Shocker vibra, eu imaginei a torcida lá. Pra quem não sabe, que aí não explica muito bem, inicialmente eu achava que o poder do Shocker, pelo nome, né, era alguma coisa relacionada a choque elétrico mesmo, tipo o Elex, né, mas na verdade são ondas vibratórias, né? Ondas de choque, mas não choque de eletricidade. É, justamente. Igual aquela shockwave. Onda shockwave. Não. Igual aquelas shockwave, quando tem algum impacto, vem a onda. Exatamente aquilo lá. Ele é o Shocker Waver. Isso. É porque normalmente quando a gente ouve a palavra choque, a gente pensa direto no choque elétrico, né? Tanto que logo que eu comecei a ler, eu queria ler uma história dele junto com o Electro, que achava legal. Aí depois eu vi, não achei nada demais. É porque choque é uma batida, né? É. Não é. Homem-Aranha deu sorte pra caramba aí, né? O roteirismo. Eu tô vivo. Choque é o impacto, né? Vamos dizer assim, alguma coisa. E o elétrico é um tipo de choque, né? E o meu cheque já era. Pô, se o cheque indo pro espaço, por falar em cheque, choque. Oh, Harry, desculpe, você me deixou lá esperando. Sei que você sabe tudo. Ali quando a aranha deu sorte, se o Indiana Jones pode sobreviver a uma bomba nuclear dentro de uma geladeira, por quê? Olha, eu vou te ensinar hoje à noite. Tem gente que sela vazamento nuclear com chocolate. Ah, mas MacGyver é um nível assim. Acho que toda a grana do Osborn não deu pra comprar músculos pra ele. Ah, qual é a tua, Flash? Acha que pode fazer melhor? Então que tal uma corrida comigo? O primeiro até o topo ganha. Aí, cara, o Parker tá te desafiando. Os meus poderes de aranha vão te fazer chorar. Bola, por favor! Tudo bem. Uma competição amigável nunca faz mal a ninguém. Preparem-se. Peter, coitado, né, cara? Eu acho que devia ter eles no ringue de boxe. Ah, sim. É, nas histórias clássicas foi no boxe, né? Vai para o chuveiro. É. Pro bem de todos. Peter, tá usando perfume? É uma longa história. Se eu achar o Tweep View que foi isso, eu coloco no post aí também. Foi o do... Mas será que você pode me dar um outro cheque? Você não lembra se foi o do Cérebro Vivo? Claro. Tem que conhecer nosso editor-chefe, Joe Robbie. É, foi um dos primeiros. Era a época do Dítico ainda. Me chame de Robbie. Alguma foto nova? É, um dos 39, um dos 40 primeiro. O senhor conhece o Rand Roberts? Exatamente. Tem um rapaz com esse nome que mora em minha casa. Aí o Robbie apareceu pela primeira vez. Estudo, sim, senhor. Boa escola. Escute, Peter, o fato de você ter tirado duas vezes fotos do Homem-Aranha é impressionante. Mas só que as fotos... Sua câmera está aí? É que é meio difícil manter o foco com ela. Essa não serve. A gente já falou no último programa sobre essa pinta do Peter aí, né? O Magarin comentou. Acho que sim. Comentamos sim. É que é... Homenagem a quem mesmo? Toby, não, né? O Maguire? O Toby. Você não sabe nada. Ninguém gosta de um vencedor. As pessoas são nosso mercado. E as pessoas querem que seus heróis falem. Façam sentido e venham... É engraçado que ele fala lixo. Aí a hora que mostra a foto com lixo, ele fala, opa, né? Parece a boca. É a única coisa que tira o cheiro de lixo. Eu preciso de uma boa desculpa pra voltar na Bat. O que significa que eu preciso tirar mais fotos. E que eu preciso descontar o meu cheque, porque... Eu preciso comprar uma câmera nova. Pelo menos o Jameson sabe a razão do cheiro. Ele até fala que suco de tomate é bom pra... Eu tô dizendo, temos que ir depressa. Assim que o cabeça de martelo espalhar a notícia... Aí o Rob fala pro Peter comprar uma máquina nova aí, né? Que... Pra melhorar a sua. É porque, né? Hoje é o nome, pô. Perdi a piada. Ele fica usando TechPix. Isso, que ele lembra esse nome. Ó, oh, eles estão roubando um disquete gigante. O pior é que parece mesmo. Se bem que muita gente que tá ouvindo isso aqui não sabe nem o que é disquete, mas tudo bem. É disquete gigante 3D, né? Foto no post? Ah, não, uma foto de disquete no post, não. Se quem não conhece. É o mínimo. Se alguém não conhece, vai procurar no Google Imagens aí. Pô. Eu agradeço, Peter. Eu já estou quase acabando. Eu estou olhando as contas. Ou melhor, decidindo qual delas eu posso pagar atrasado. Eu acho que devia. Tem conta pra caramba, né, cara? Olha um monte na... conta de gás. Na mesa. Faz quanto tempo será? Não lembro se já chegaram a falar que o... Há quanto tempo que o tio Ben morreu? Eu acho que não citaram. No primeiro episódio fala que ele já era Homem-Aranha há 6 meses. É, nas férias. É, eu não lembro. É, tem um tempo aí que passou. Mas é, com certeza é menos de um ano, né? Isso. Acho que desde que ele morreu, as contas começaram a se desregular. E o Peter... Peter avacalhou de novo aí com o Harry, né? Bilhar, céu grande. Normal. E o Flash zoando. O rei do crime não está satisfeito, Montana. Por que não? Ele não acha que cumpriu suas responsabilidades. A gente comentou que o Montana que virou o Shocker. Falei. A gente vê que o Cabeça de Martelo tem uma mão de martelo também, né? Porque ele esmaga. Ele é o Hulk? A bola de bilhar? Eu acho que nós devemos fazer isso mais vezes. É que eu e você temos tanto em comum, sabe? Nós dois colocamos mostarda. Até o relacionamento dele com a Beth se desenhou, mostrou. Eu já falei que esse desenho é bom. Enfim, pensando, será que você quer ir ao baile de outono? Quer dizer, ir comigo, sabe? Em seu baile de outono. Apesar do desenho que veio depois ser bem ruinzinho, né? Que é o que tá passando atualmente. É... A única coisa que não me deixa tão triste é que o desenho foi cancelado por causa da venda pra Disney. E a venda pra Disney foi uma coisa boa pra Marvel, né? Ela proporciona que a Marvel consiga fazer mais desenhos, mais séries e tudo mais. Então seria legal se fizessem bons, né? Pois é, o Homem-Aranha que se ferrou. A Homem-Aranha, Vingadores. Pois é, mas assim, é justamente essa venda que proporcionou essa série que vai sair nova aí, né? Do Demolidor, Luke Cage, Alfoswell. A Marvel tá se dando bem na parte de desenho. De desenho não, de produções em filme e cinema. É. Marvel Studios. Exatamente. Só um detalhe que... E também porque o ruim da venda pra Disney... É que colocaram o Rocket Raccoon no Guardiões da Galáxia. Estou sendo irônico. Eu já vi comentários falando que... Pô, foi só mal ser vendida pra Disney que começaram a colocar bichinho nos filmes. Ai, meu Deus. Só um detalhe que a gente tá vendo aí que o grande chefe do crime é o tal de chefão, né? O Big Man. Sim. E... Nas revistas e quadrinhos, ó, spoiler, o Big Man é o Foswell, né? Que é o repórter lá. É, ó, spoiler de 50 anos. Cara, eles destroem esse teatro. Coragem, rapaz, mas não o bastante pra deixar você. Literalmente. Eles conseguiram deixar a roupa do Shocker um pouco menos ridícula, né, cara, no desenho. Cara, mas eu vou falar uma coisa, apesar de eu sempre tirar sarro e tal, eu não sei porquê, eu simpatizo com o Shocker. Eu gosto do personagem. É, interessante. Ah, não é nada do primeiro escalão, mas é... Ah, não, era só divertido, tipo aquela fase que ele travava quando ele via ele ouvia falar ainda e travava. A primeira revista que eu li que tinha ele é aquela que tem ele e o Ardiloso na mesma história. Ah, sim. Pouco antes da crise de identidade. Desenhada pelo Romita Jr. Exatamente. A maioria das primeiras que eu li era do Romita Jr. Isso é que é competência. Conseguiu me dar mais golpes que o Marco e o Hearn. E você se saiu muito bem. O Touro chega a virar algum super vilão, não, né? Não. Só o Dan e o Montana. Sim. O Touro fica só Touro mesmo. Assim, não acharam nenhum vilão pra ele virar. O mais... Eu acho que o que mais daria certo seria o Rhino, né? Isso. Mas já tinha o outro cara preparado. Aí o Homem-Aranha usou inteligência pra derrotar, só destruiu o teatro inteiro, mas usou inteligência. Ou usou o teatro. fazendo teatro. Não, não, destruindo o teatro, não fazendo. E a casa caiu. É justamente o oposto de fazer. A casa veio abaixo, né? Literalmente. Aí ele faz a piadinha. Te esquecido. Problemas? Nossa, você acha? Fui mal no teste de cálculo, porque o Peter me abandonou e o pessoal do Flash não me dá sossego. Já chega. Ah, olha pelo lado bom, pelo menos o Harry é bom de mira, né? Assuma sua responsabilidade. É, precisa, né? Peter não foi culpado por ter ido mal. Se quiser passar no teste, escute. Quer ser popular, a menos que queria jogar a bolsa no chão, né? Controle do seu destino, rapaz. Não precisa pra, mais pra frente. Sim, sim. Coragem e faça o que você tem que fazer. Obrigado. Vou fazer. Peço desculpas pela interrupção. Eles estão bem. O que vai fazer? Tópico novo. A gente vê agora aí que o Norman não é tão inocente quanto parece, né? Não que ele pareça muito. Não teria me arriscado a contar sobre o carregamento Tricop se tivesse. Que surpresa, né? Eu achei que ele era apenas um empresário. De super mercenários. Se os protótipos deles sumirem, todo mundo ganha. Que chega numa questão que meu chefe gostaria de discutir. Pode falar. Tá no... A gente já comentou isso, que ele meio que fabrica super mercenários, né? É um ramo de trabalho bem específico, né? Pois é, né? A Oscorp tem a tecnologia. Por isso que o cara é caro, né? É, o cara é caro. O cara é... o cara é caro. Por isso que o cara é milionário, né? Tipo, cada... Se a procura é baixa, o preço é muito alto, né? Se a procura é específica, o preço é muito alto. Nedley, eu sou do Clarim. O que é? O que está no cartão? Cortesia do seu amigo do bairro Homem-Aranha. Rock, sou eu. Estou aqui, mas preciso de um fator. Homem-Aranha tirou a roupa do cara toda. Eu disse que Parker estava aí. Já enviou as fotos. O menino precisa mesmo de uma câmera nova. Também mudaram a etnia do Ned. O jornal me pagou pelas fotos. Isso. A senhora pode. Em vez de Ned Lee, é Ned Lee. Além do mais, se pois é, mudaram a etnia e o nome, né? Que absurdo! Desenho é uma porcaria. O desenho já ficou uma porcaria quando ele usou o skate no episódio passado. Depois disso. Não, só é a pinta embaixo do olho aí já estragou tudo. Tá bem. Se concordarem, tirar 10% de cada cheque pra e comprar. E aí volta um pouquinho no tempo e mostra fechado, que o... Fechado. Quer dizer, não é que volta no tempo, né? Peter, querido. Na verdade, agora eu não sei se voltou no tempo pra mostrar que ele deu dinheiro pra ela ou se ele chegou em casa e deu dinheiro. Foi. Mas não importa, né? Ele deixou a roupa do chakra lá e foi pra casa. E aparece a aranha ameaçadora. Sim. Que a gente comentou no último Twin Peaks Classic. Que ele se acaba batendo nela. Isso aí. E a gente tá fazendo dois episódios, vamos pro próximo, né? Vamos. 5 segundos, 4. Posso fazer a contagem? Pode. Então, 3, 2, 1, play. A teia desapareceu assim que ele lançou. Não falamos o nome dos episódios, hein? Ah, é verdade. Qual que era eu ia comentar o antigo, o outro, que era estranho, que era Forças do Mercado. Ah, sim, e esse agora é Competition. Competição. A história mostra os dois ladrões profissionais do desenho. Alex O'Hearn. A dupla dinâmica. Também parece que são os únicos ladrões de Nova York, né? É, tanto que depois que eles viram vilões, ele não aparece mais nenhum bandido. Eu não acredito. Tá vendo? Novo para aquele patético do Homem-Aranha. A fiança foi paga. Gente pilantra também. Mas alguém pagou a fiança aí, né? Delegacia de polícia. Flint, Marco e Alex O'Hearn. Entrem, pessoal. Quem será isso aí? Pelo formato da cabeça, quem será? Quer cantar, Mônio? Não. Incrível. Na verdade eu quero, mas não vou. Incrível, incrível. Homem-Aranha, opa, peraí. os três primeiros episódios, os nomes deles têm a ver com a biologia e os outros três com a economia. Então, o Market Forces, né, que é o que a gente tá falando, o Competition e o próximo tem a ver com princípios de economia. Os outros é química e psicologia, que mais pra frente. Tem um motivo aí no, nos nomes. E como... acho que foi o Arya que comentou alguma vez aí que não gosta das, digamos, coincidências. Nesse desenho eles ligaram tudo a Oscar. E ficou legal os vilões todos saírem de lá. Mas não é coincidência, tem sentido. Então, é verdade. Que é o que parece que vai acontecer nessa nova série de filmes aí. Não, essa do desenho aqui não é tanto problema, não. O que eu reclamei no filme lá foi que o pai criou uma aranha e justamente essa aranha picou. Essa parte dos pais deles é coisa inútil. Ah, só um detalhe que eu não sei se vocês repararam aí, mas faz uma referência àquele filme do... O primeiro filme do Sam Raimi. Não, mas, caramba, esqueci o nome do cara que ele fala Say hello to my little friend. Al Pacino. Ah, Al Pacino. Ele fala, Scarface. No início aí ele fala com as latinhas: Are you talking to me? Say hello to my little webs. Alguma coisa assim. E não apenas se cai tudo. Está se comportando bem. É só ela ficar uma hora ali. E como recompensa, eu resolvi voltar à antiga. Eu não preciso comentar aqui. Você pode ficar fora até as 10. Todo mundo vê o teto quando entra num lugar, né, cara? Mas enfim, aqui. Isso aqui? Não, isso aqui. A depender do tamanho da altura. Essa aí até não é tão alta, mas do grau de miopia. É porque a lente dela só fica da metade do olho pra baixo, né? E pra cima do pé. Comigo não funcionaria, porque a primeira coisa que eu vejo quando entro em algum lugar é olhar para as paredes, para os tetos, para ver se não tem alguma coisa. Ver se não tem alguma coisa que me impeça de ficar no mesmo recinto. Parado. Exatamente. Pô, Magaren, que vergonha. Eu não escondo minha fobia de barato, porque vai que aparece alguma quando eu tô acompanhado. O pessoal já sabe. Teve um dia que eu tava conversando com o Magaren, lembro onde que era, hein? Que ele subiu da conversa e falou que tava tentando matar uma barata no quarto lá. Leia se tentando matar, espantando ela e ficando olhando pra ver se ela volta. Falando burro, né? É, burro. Só pra constar, nós não mencionamos que a Tia May de novo tava empurrando a baranga da Mary Jane pro Peter. Pois é, que absurdo, né? Como é que é a senhorita personalidade incrível? Exatamente. E o Peter tá precisando chamar alguém pro baile de formatura, não, o baile de outono, né? Ou inverno. O baile que tem nas escolas de lá. Eu preciso fazer uma pergunta. Qual o tamanho da casca dessa laranja que a gente tá descascando? Eu não paro de tirar casca, mano. É que a laranja tem fator de cura. Ah, tá. Olha lá, okay. Igual do Wolverine, tá, né? Completo. Ela tem fator de cura igual do Wolverine do meio dos anos 90 pra frente, né? Ela tira um e já apareceu. Olha lá. E agora sumiu as cascas de cima da mesa. Voltou. Não, é só o. Bom, não sei, né? Erro de continuidade no desenho. Mas tem? Tava ali, é. É o que mais tem. Vai ter aí uma seleção pro... Aí, ó, o Ultimate tem que aprender isso aí, beleza. Mostrou o pensamento do Peter, não foi de uma forma chata, né? Se for no desenho do Ultimate, ele seria deformado, pulando... Aquela forma mini deforma, SD lá. Super então, deforma. E ele falando com retardamento mental. E aí o Harry tá querendo, né? Porque o pai dele falou que ele tem que... se impor, e se ele quer ser popular ele tem que ser e tal, e o Harry quer virar jogador de futebol americano aí. Primeira vez que aparece o Octopus? Não. Ele tinha aparecido lá no começo, o Abutre falando pra ele, vamos embora, né? O Osmo é chato, bobo e tem cara de melão. Se alguém tá ouvindo os programas na ordem e tá tipo assim, nossa, mas eles acabaram de falar isso no último programa e não lembra? A gente faz muito tempo que a gente gravou o último, né? Eu não lembro mesmo. Pois é. Mostre a ele. Agora os tentáculos do Octopus é a primeira vez que aparece. Ah, sim. Microscópicos de silicone, criando garras subepidérmicas de silicone. Eles comentam aí, né? Na verdade, a ideia era fazer tipo uma, como se fosse uma armadura embaixo da pele, né, de silicone. Então, só quero falar que a legenda eu não soube traduzir, não é silicone, é silício. Mas silicone... O vale do silicone lá. Inclusive o Homem-Aranha. Mesmo princípio. A legenda não é muito confiável mesmo. Senão ele acabaria virando tipo Homem Borracha e não Homem Areia. Acho que todo mundo sabe que a areia tem, é basicamente silício, né? Não sei o que de silício, eu esqueci o nome, né? É, farelo de silício, pronto. É que areia é justamente como se fosse rochas esfareladas, seja por erosão, seja por vento e tal. Tá vendo? Lá que não é cultura. Olha só. A água do mar, né? Vai passando e vai. Eu me perdi lá no silicone. Depois se procura uma imagem de areia com zoom super. Super zoom. Você vai ver que é um monte de pedrinha pequena. É tipo. Parecem pequenas rochas mesmo, é mó legal. Exatamente. Imagem no post. E pra quem não sabe, a areia, não que seja útil pra esse episódio, mas a areia é o que eles usam pra fazer vidro, né? Sim. Tanto que tem uma história nos quadrinhos que o Octopus cria uma arma lá que transforma uma areia, um Homem-Aranha no Homem-Vidro. É, chama-se lança-chamas. Não, mas não é. É uma piada. Eu sei, mas não é tão simples assim. A gente viu aí que o Flash, o pessoal tá querendo ajudar um cara da turma deles lá a virar um novo jogador. O Peter tá trapaceando um pouquinho aí, né? Não, ele tá usando habilidades que ele tem, isso não é trapaça. É, mas ele até comenta que o Flash usa as habilidades naturais dele, as do Peter não são bem naturais, né? Cara, como é que ele vai saber? Vou desligar isso aqui, não dá. É porque se você olhar, todos os poderes ele pode dar uma ignorada ali, mas o sentido de aranha não dá, né, cara? Tipo... É. Se ele quiser, eu vou pular mais baixo, vou correr mais devagar, mas o sentido... É assim, eu vou... Você pode não conhecer, mas eu vou indicar uns programas aí chamados Tweep View. Que ele pode sim ignorar o sentido de aranha. Na verdade, lá a gente descobriu que ele não tem sentido de aranha, ele acha que tem. É verdade, nas histórias antigas principalmente. Vamos ver se vai dar certo aí a experiência da armadura. Aham, vai sim. Cara, a única coisa que eu reclamo da Netflix é a porcaria da legenda, é sério. O bom é que dá pra você ver, dá pra desenhar assim, ele é legal dublado, a dublagem dele é bacana. Olha lá, a dublagem dele é ótima. Eu só tô pondo legendado pra ficar fácil de conversar. É, eu também coloco legendado aqui na hora que a gente vai gravar. A única vez que eu tô vendo dublado é quando eu ouço o áudio na hora que eu tô editando. Mas é uma dublagem boa desse desenho. O que está acontecendo ali? Apesar de originalmente, quando eu vi, eu ter visto tudo legendado. Sim, eu assistia no dia que saía. É, eu também. Eu, vergonha. Morava. Pegava o avião. Né? Eu pegava o avião todo dia, ia pra lá, assistia e voltava. Mas nessa. É desenho desse tipo assim, eu acho legal dublado. Eu não tenho problema com dublagem, como vocês sabem. Uhum. Eu tenho um problema com dublagem mal feita. Deu um pouco errado a experiência aí, né? Ele virou um homem de areia. Quase nada. Calma. Eu gosto do jeitão do cabeça de martelo nesse desenho. Pronto. Mr. Sandman. Chill. Vai deixar o carro todo sujo de areia, né? Engraçado que ele... Eu nunca entendi como é que ele consegue mudar a cor da areia. Pois é. É igual aquele... Você nunca viu aquelas esculturas que os caras fazem um quadrinho com areia? Vão colocando areia de diferente, vai fazendo, sei lá, um barquinho. Mas eu queria ver como é que fazem aquilo. Eles vão colocando areia, igual montar barco dentro de garrafa. Aí, Flint Marco era Zé Mané, mas todos conhecerão o nome Homem-Aranha. É, eles querem aí que o Homem-Areia enfrente o Homem-Aranha e tal, mas ele vai embora que ele quer. E eu sempre nos quadrinhos, sempre. achei. Ou melhor, tentei explicar pra mim mesmo que o fato dele só ter essa roupa é que quando ele foi atingido ele estava com essa roupa. Mas aí não tem muito sentido, porque ele estava sem roupa. Nos quadrinhos, quando ele é atingido... Ah tá, você fala aqui, né? É. Não, nos quadrinhos, quando ele vira o Homem-Areia lá, na explosão na areia, ele estava com essa roupa e a roupa foi com ele. Exatamente. Igual no filme isso. Também, né? Homem-Aranha 3. É que ele também tá com essa roupa aí e vira... Ah, caramba, hein, Marco? Isso já tá ficando muito... Assim, não que faça sentido ele se reconstituir e tá com essa roupa, mas é justificável, né? Explicava pra mim mesmo. O Homem-Aranha 3, ele tem todos os problemas que tem, mas em caracterização de personagem, tirando o Homem-Aranha preto, não dá pra reclamar. É verdade. A Gwen Stacy ficou muito bem representada. Porque é Bryce Dallas Holland o nome dela, né? Exato. Ela é linda demais, cara. Inclusive, cara, a Gwen do filme novo, eu acho que aquela atriz ela combinaria mais como a Mary Jane do que como Gwen, sabe? Ela tá ótima de Gwen, para. Não, eu não tô falando que ela ficou ruim, mas eu acho que a do Homem-Aranha 3 é perfeita como Gwen, sabe? Se acontecer no filme o que acontece nos quadrinhos, no próximo filme ela pode voltar com Mary Jane. Ela era ruiva mesmo. A animação das lutas desse desenho é muito legal, né? O que não é legal nesse desenho? O fato dele ter usado skate. Só isso. Quem é esse cara? Tá bom, você só precisava saber. Bom, é um boca aberta, né? Mas eu tenho que assaltar um banco. A ideia era só deixar o Aranha culpado. Ele acabou de alertar o Aranha que existe um chefão. Parabéns, campeão. Olha o carrapato nas costas. Ah, caramba, esqueci minha grana. E ele aí descansa o dinheiro na manta mesmo. Assim que eu pegar o Homem-Areia, ele vai... Oi, Pete. Jogou bem ontem. Soube que tá entre você e o Harry e Hobby Brown. Boa sorte. Ah, é claro que o Homem-Areia vai continuar por aí depois dos testes, não é? Não é trapaça, não. Não é trapaça, não. É uma habilidade natural dele. Ele tem pelo na mão, a gente sabe por quê. Até, já viram aquela imagem no Facebook, né? Foto. Não sei a qual foto dela. Da cena do filme do Homem-Aranha, ele olhando pra mão com aquele espelhinho. Que é o Tobey, né? Ele fala, estou com pelos na mão. Ele fala, maldito X-Video. Ah, mas meu, você tem uma vizinha como a Mary Jane, cara. Vamos trocar de assunto, vai. Foi um bom dia e ainda não me decidi. Mas estou pensando em Parker como nosso novo zagueiro, com Osborn como substituto. Ah, beleza. Se alguém o Peter entrou pra ajudar o Harry, né? Porque os caras queriam sacanear ele e agora ele tá sacaneando o Harry. Subiu a cabeça, pô. Daqui a pouco ele vai começar a dançar na rua. Ah, não, isso. Você nem queria fazer o teste. Nem tanto, né? Subiu a cabeça, mas ele não virou idiota, não. Você já é o cara mais inteligente do colégio. Precisava disso também. Cara, é um simbionte alienígena que vem pra zoar, né? Faz o cara ficar dançando na rua. Tô fazendo nada, fica aqui. Olha, não vai dar pra eu ir. Aí, eles estão indo pra colher de prata lá. Ele precisa bater mesmo, o motorista não viu ele correndo? Uma janela daquele tamanho? Por que não vai ficar com seus... Foi só de sacanagem. Porque eu gosto dos meus velhos amigos. Olha, eu sei que acha que eu tô agindo feito um idiota. E eu coloquei as fotos do jornal acima das coisas mais importantes. Mas eu prometo que não vai acontecer de novo. Nossa, tem um cara concentrado lá fora, vocês viram? Atrás da Gwen? Olha lá. Tô olhando pra fora, pra alguma coisa. Então... Ele tá muito entediado no ônibus, né? Eu convidei a senhorita Brandt do jornal. Eu acho que eu comentei, parece um boneco. Acho que eu comentei daquele joguinho que eu ficava na minha cabeça enquanto eu tava no ônibus, imaginando uns bonequinhos correndo na rua e tal. Acho que é isso que eu tô fazendo. Ah, sim. Cara, engraçado quando mudou o ângulo, ele tá olhando tipo pra nuca da Gwen, é mais engraçado. Eu tô suspeitando desse cara, acho que ele é o chefão. Sumiu. Não, é porque é por causa do óleo. Agora eu vou te falar, o Peter é um idiota, hein? A Gwen acabou de falar, me chama que eu tô facinha. Porque o jornal vai querer as fotos. Homem não repara essas coisas, nem mais na idade dele, cara. Se tiver alguma mulher ouvindo a gente aí, homem não... Tem que ser mais... Agora o cara sumiu. Tem que ser mais... Ah, agora ele desceu. Que bom que você não... Virou é o mistério. Falando em mistério, me lembro que eu sempre gostei da tese de que o Bruce Campbell ia ser o mistério no filme do Aranha. Ah, sim. Caramba, Homem-Aranha, se eu estou aqui, quem tá dirigindo? Piloto automático. Eu sempre tive uma dúvida, cara. Se o cara tá ali, ele é arrancado da direção, o carro não começa a desacelerar porque ninguém tá pisando no acelerador? Pois é, ele foi no embalo, né? Talvez ele tava mudando de marcha e ficou no ponto morto e embalou mais ainda. Ele tava numa lareira. É, lareira. Não, né? Tava quente. Tava quente. Ok. Talvez ele tava numa clareira também, né? Não sei. História do Homem-Areia, a primeira vez que aparece, sempre tem que ter essa área de construção, né, cara? Quem acha que eu sou? Flint Mark? O jogo do Play também, a gente enfrenta ele numa área de construção. É, foi um dos primeiros que eu vi ele, né, numa área de construção, assim, que você vai abrindo a saída de água, né? E no filme também tem aquela área no final. Eu achei que aqui ele ia virar um monstro de areia gigante. Acabou que não virou. Não vi. Ainda bem. E depois ele sofreu outro acidente no pedágio. No filme não, é esse negócio do areia virar gigante. É bem feito, se ele tem areia do lado, porque ele não pode controlar. Só é aceitável ele virar um monstro de areia gigante se a aranha puder chamar o leopardo. Ah, infelizmente não pode. Tudo bem, só tô zoando você. Ah, a gente não comentou, mas apareceu nesse episódio a Glory Grant, né? Que é a namorada de um dos caras do futebol lá que... Saiu de novo. É, ela tá aparecendo aqui de novo. Nos quadrinhos, ela era vizinha do Peter e virou secretária do Jameson. E apareceu o Robin também, que nunca fala. Eu acho que ele, no primeiro episódio ele comentou ele o nome dele. Ele só vai falar lá no final, quando ele vai cantar. Tanto que depois virou piada, que ele, quando ele vai abrir a boca, sempre alguém interrompe. Não é um problema que podemos consertar. No último episódio que a gente falou agora há pouco, o Rob falou, né, que o filho dele tá lá. Escuta aqui, eu não planejei vir atrás de você, mas se você está determinado a ser a nuvem em cima de minha praia insular... Alguém apertou o botão de vir à noite? Sabe o Wall-E filme? Sim. Wall-E. Wall-E. Wall-E agora, na então. Wall-E. No filme do Wall-E, a hora que ele chega naquela nave lá, tem um botãozinho que faz virar noite ou virar dia. Só uma coisa, tipo, você falou do Oli Guaraná, meu. O Oli Guaraná agora tem um comercial que é karaokê. Que beleza, hein? Show de bola, você que canta. Eu canto todas as vezes. O melhor. E você também pode? Domingo teve o Oscar e teve aquela foto que os atores tiraram lá. Aqueles selfies. Uhum. Já tem uma montagem lá que tem um dolinho no meio deles. Eu vi uma, não sei se é real ou não, mas o cara que faz o Sherlock lá, tipo, Benedict ficou pulando, Cumberbatch. Ficou pulando lá atrás, tipo, pra aparecer, é real? Uhum, é verdade. Que nem foi do cara, então. Que cara é muito, muito bacana. Pô, ele foi o Khan, mano. Ele é o Smaug. Pois é, ele é o Smaug, exatamente. O cara fez um... Eu não sei se foi por isso, eu acredito que sim. Ele fez um trabalho tão bem no Sherlock, né, que... Sim, quando começa a fazer trabalho bem em alguma coisa, ele começa a dar notoriedade. Exatamente. A gente fugiu totalmente. Não tem o que comentar, é igual nos... É igual nos Trip View, quando tem luta, assim, não... Não tem o que comentar. Verdade. Aí virou o Homem Cimento. Embora eu acho que o Aranha nunca venceu o... Homem-Areia, assim, nos quadrinhos, venceu? Eu lembro do Chá, do Fanático, ele tem enterrado embaixo de toneladas de cimento. O Máscara já venceu um cara, assim, eu lembro. Já leu os quadrinhos do Máscara, cara? Que deu origem ao filme mesmo? Não, eu tenho uma revista em quadrinhos do Máscara, só que ela vem depois dos filmes. Mano, é bem mais tenso do que o filme, viu? É igual a Tartaruga Ninja. Acho que eu vou descobrir isso. Só um detalhe, que mostrou a mãe do Harry, né? Nos quadrinhos ela sempre foi... Tipo assim, ela já tinha morrido quando apareceu. Aqui no, nas brigas do na briga, nas eleições para o time, o Peter nem sabe que disfarçar que tá entregando o jogo, né? Pois é, né, cara? E aí, com isso, ele consegue. Eu fui desclassificado, que coisa, né? E deixa pro Harry a vaga. Peraí. Se eu quisesse toda a glória, eu não usaria uma máscara. Aí o Harry realizou seu sonho e eu fiquei para escanteio. Sorvete? Mas é claro que isso também tem suas vantagens. A aranha tá diferente aí, parece um palo, tipo. Era um sol e virou um dirigível. É que acabou antes, é que ela ia explodir. Ok. Eles pausaram, né? Bom, então é isso, fechamos mais dois episódios, né? Fechamos. Isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa, além do desenho ser bom e tudo mais? Desenho é bom. Não, eu ia comentar isso só. Bom, então, pra quem não tá sabendo, né? A gente tá, todo mês, a gente tá fazendo um episódio comentando os desenhos aqui em tempo real. Então, mês que vem a gente continua com os próximos episódios, né? No caso, a gente fez aqui o 4 e 5, né? Na próximo mês é o 6 e o 7. E ficamos por aqui. Até semana que vem. Abraço. Até.